Olá. Não é fácil ter uma compreensão ampla a respeito das ações das pessoas. Ou seja, por que que as pessoas fazem as coisas como elas fazem. A gente não consegue ter uma leitura 100% acurada sobre isso. Nós temos as nossas interpretações e nos deparamos com muitas coisas que não entendemos, não sabemos por que as pessoas estão agindo daquela forma, porque grupos de pessoas agem de determinada forma. Na verdade, nós não conseguimos entender nem completamente como é que, por que que nós agimos, como nós agimos de certas maneiras, porque adotamos certas ações, porque tomamos certas atitudes. Bem, a escritura, como um todo, ela sempre nos ajuda a ganhar compreensão, a nos conhecermos através do espelho que ela nos mostra, a conhecermos Deus, a conhecermos a vida, a verdade, sobre a vida, sobre tudo, né? E é um aprendizado, evidentemente, constante. Deixando claro que a escritura está terminada, né? Qualquer coisa extra bíblica é no mínimo arriscado dizer que ela está correta, né? Mas o que está dentro da revelação da escritura, nós podemos ficar seguros de que aquilo é certo. É bom lembrar também que nenhuma passagem isolada vai nos dar uma compreensão plena. Passagens, elas têm que se somar. Nós precisamos harmonizar dentro da nossa mente aquilo que já é harmonioso na escritura, né? O que nós precisamos é harmonizar para nós, é trazermos o conhecimento para nós e procuramos entender, procuramos associar isso com a vida prática. E, bom, a gente está no Antigo Testamento aqui, estudando o livro de Josué, nos deparamos com batalhas sangrentas, com uma realidade bem diferente daquela que nós vivemos. E, claro, existem lições para nós e elas devem ser sempre associadas com as outras questões que a Escritura coloca. Então, nós estamos aqui acompanhando a conquista da Terra Prometida. Nós vimos que a execução ali dos cinco reis, amorreus, amorreu aqui um termo genérico que a gente já explicou, proporcionou mais uma oportunidade no processo de identificação do povo de Israel com os padrões de ocupação da terra prometida. A forma como esses reis foram executados, tudo que cercou essa execução, a forma exemplar, etc., foi mais um passo ali, na forma como Deus mostrava ali para o povo as suas garantias, a garantia da sua fidelidade, do seu poder em dar aquela terra para eles, ainda que a permanência e a prosperidade na terra fossem condicionais. Bom, o que a gente tem logo em seguida, depois de tudo, toda aquela batalha, né, contra aqueles cinco reis e o desfecho todo que a gente viu, as explicações que a Escritura nos deu sobre, entre aspas, os bastidores onde Deus, né, esteve trabalhando o tempo todo ali, nós vemos que Josué ele age logo em seguida. E essa é a passagem que nós vamos ver hoje. Josué agindo logo em seguida. E o que que ele fez ali? Ele fez uma leitura do momento que ele estava vivendo ali na conquista da terra prometida. Como é que Josué compreendeu e como ele agiu? Então, voltando àquilo que a gente falava no início, vamos procurar entender o que Josué fez e qual era a compreensão dele naquele momento, que a gente consegue verificar através das suas ações. O trecho de hoje é um trecho relativamente longo, embora ele trata de uma sequência de eventos que para nós não requer uma análise assim separada de cada um deles, porque é um bloco só e a gente vai procurar aqui entender o assunto em bloco, como um todo. Portanto, nós vamos começar aqui, então, no capítulo 10, onde nós estamos, a partir do versículo 28 e até o 43. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como também tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei, seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gózen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Então o que nós temos aqui é ação e compreensão interligados. E nós podemos ver isso através das características desta campanha militar. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é uma ação contínua. Nós vemos que todas as cidades dentro da rota foram atacadas. Uma ação contínua, uma ação que não teve, não teve uma parada, né? Vejam que essas cidades tinham, eles seguiram uma rota para o sul. É possível a gente ver no mapa a rota que Josué seguiu, e nós percebemos que essa rota ela segue uma linha onde estavam as cidades dos reis que se uniram para atacar Gibeon. Ou seja, aqueles cinco reis amorreus, eles estão nessa linha, essas cidades, as cidades deles estão nessa linha. O que veja que tem uma certa lógica em eles seguir por essa linha, uma vez que essas cidades estavam sem os seus reis, sem a guarda de elite, evidentemente, desses reis. Essas cidades estavam sem uma moral muito elevada, a gente pode dizer assim, sem ânimo, uma vez que os seus reis já tinham sido mortos daquela forma, como a gente já viu. Então eles seguem nessa linha, e claro, tem outras cidades ali no meio. Essas outras cidades também vão, de uma forma ou de outra, tentando se defender, tentando ali atacar Israel entre um caminho ou outro, tentando uma cidade defender a outra, mas a sequência, ela é devastadora. Eles seguem numa linha sem encontrar uma resistência que seja capaz de pará-los. E a gente vê que não houve interrupções. É uma única campanha. Ela não foi dividida como das outras vezes, que eles atacavam uma cidade, voltavam para o acampamento, atacavam outra cidade e voltavam. Dessa vez não. Eles seguiram numa campanha, atacando várias cidades, uma após a outra. E foram até cumprir aquele setor. Indo numa direção aqui que a gente vê que eles vão no sentido sul e depois ligeiramente para oeste, já indo ali na direção dos filisteus. A gente já vai comentar também sobre isso. Veja que houve aqui um senso de oportunidade, mais uma vez, que a gente pode perceber em Josué. E ele percebeu que não havia impedimentos para ele agir. Não havia impedimentos nas cidades, elas estavam fragilizadas, aquelas cidades cujos reis haviam sido mortos. E percebeu que a cada cidade que eles foram atacando, havia mais possibilidades à frente. E não houve qualquer indício de que eles deveriam parar. Deus foi liberando o caminho, a gente pode dizer assim. Não havia pecados que tivessem que ser reparados, como na situação lá da cidade de Ai. Não havia qualquer remanejamento, qualquer fato extraordinário aqui. Tudo transcorreu, a gente poderia dizer, de forma natural. É claro que não é uma forma natural, a gente vê o tempo todo ali que Deus é que tá por trás, evidentemente, dando essas vitórias. Porém, tudo transcorreu, a gente poderia usar aqui a palavra tranquilamente. Não acredito que nenhuma guerra seja apropriado a gente usar esse termo, tranquilamente. Mas não havia impedimentos ali que os detivessem, né? Eles não foram detidos em momento algum. Então José entendeu que a questão era avançar, avançar, avançar, e ver essa oportunidade, porque viu essa oportunidade. Isso é uma questão que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre como anda o nosso senso de oportunidade. Claro, nós estamos diante de uma batalha sangrenta, sempre lembrando, nossa batalha é outra, nossa batalha é uma batalha espiritual. Fundamentalmente, o papel do cristão aqui no mundo é esse, né? E nessa batalha temos oportunidades, muitas vezes oportunidades até mesmo que podemos considerar não tão espirituais, porque elas se relacionam com a vida prática, mas elas têm os seus fundamentos na nossa vida espiritual. Ali que estão as nossas raízes, a nossa base, a base da nossa vida. A questão é se nós temos esse senso, se nós sabemos quando não há impedimentos para fazermos determinadas coisas. Deus está nos liberando para fazer aquilo. Será que nós temos desenvolvido isso? É uma boa pergunta para a gente se fazer. Além de ser uma ação contínua, nós percebemos nessa passagem que eles empreenderam que é uma ação completa. E por que ele é uma ação completa? Porque não ficou algum detalhe, algum item sem ser realizado, sem ser cumprido. Morte dos habitantes. Você não vê aqui qualquer indício de que alguém tenha sido preservado, muito pelo contrário, o texto repete várias vezes: não houve sobreviventes, não foram deixados sobreviventes, e levando em conta que muitas ações estavam envolvidas aqui. Pensa num exército que está avançando, uma cidade após outra, e que muitas situações vão surgindo. O cansaço vai batendo, sentimentos afloram, você tem que matar uma criança, você tem que matar idosos, e situações desse tipo, as pessoas muitas vezes implorando ali, para não serem mortas. A gente precisa fazer esse exercício de imaginação, essa reflexão, porque é o que acontecia. Entretanto, apesar de tudo que estava envolvido ali, eles executaram fielmente, cumprindo as ordens de Deus. E a gente vê aqui que a morte dos reis, ela foi aqui mostrada também. E um padrão é seguido: foi feito com os reis aquilo que havia sido feito com o rei de Jericó. Se você for olhar lá atrás, você vai notar que ele foi enforcado e depois o seu corpo foi jogado na cidade, o rei de Jericó. E com o rei de Ai foi feito a mesma coisa. Mas aqui você vê que não tem maiores cerimônias. Note que aqui os reis que são citados são o das cidades que ainda tinham seus reis, né? Você pode olhar os nomes das cidades ali, alguns deles até foram socorrer outras cidades e acabaram entrando ali no, na batalha e sendo derrotados e sendo mortos. Ação completa, não houve quem ficasse de fora. Não houve cerimônias especiais aqui. Os enforcamentos, é claro, sempre eram uma forma pública, né, de dizer: olha, estamos derrotando o líder aqui. E isso sempre ficava como um emblema, né, da vitória, um emblema da supremacia que Israel foi conquistando, vitória após vitória. Senso de dever. Além do senso de oportunidade, eu acredito que a gente pode notar aqui esse senso de dever. O que mais faria com que Josué e seus homens executassem toda essa esse plano de batalha, todo esse plano de guerra, de entrar nas cidades, avançar e cumprir tudo dessa forma, se não é um senso de dever? O que mostra que não houve relaxamento da parte deles, houve seriedade naquilo que eles estavam fazendo. Evidentemente, aqui também cabe uma reflexão, uma autoavaliação, uma pergunta que precisamos nos fazer, porque deveres assim, quando a gente lê nas escrituras, podem nos parecer um tanto fáceis, né? Parece que a pessoa está lá empolgada com a batalha e vai ter aquela sede de sangue, né? Eu acredito que o bom israelita, né? Vamos aqui fazer essa ressalva. O bom israelita, ele não tinha o prazer da morte pela morte das pessoas, o prazer pelo sofrimento, o prazer pelo sangue, de ver o sangue do inimigo, apenas porque não gostava dele, porque o considerava assim, como inimigo. Não, havia aqui um senso de dever. Era necessário, era importante entender que naquele momento eles eram instrumentos de Deus na execução de um juízo que ele, Deus, já havia determinado sobre esses povos, como eu tenho repetido aqui. Se a gente tirar isso de foco, nós vamos perder a essência das coisas que estão se passando aqui e vamos perder a oportunidade de aplicar as coisas para a nossa vida. Senão a gente vai caminhar aí para essas interpretações malucas que se fazem a respeito deste e de tantos outros episódios do Antigo Testamento. A gente não pode fazer isso se queremos colher algo proveitoso para a nossa vida. E eu penso que o que está em foco nesse ponto da morte de todos os habitantes ali, de todos esses reis, esse senso de dever. E por isso é que nós devemos nos perguntar como está o nosso senso de dever, o quanto nós estamos coerentes com aquilo que Deus nos ordena, como estamos cumprindo, como estamos nos esforçando para cumprir aquilo que já sabemos que é nosso dever. Aliás, será que nós estamos tendo uma compreensão correta? Essa é outra pergunta que é necessária. Bom, ação contínua, ação completa, e o que a gente pode ver também aqui nesse texto, porque é necessário aqui um equilíbrio das ações. Aqui dá a impressão de um ímpeto em que não se para nunca e que a coisa vai assim até o pessoal desmaiar e começar a morrer de fome lá, mas não é isso que acontece. Você vê aqui que, além de contínua e completa, a ação também foi contida. Havia um limite territorial que, não estou falando aqui em termos da terra que foi prometida, mas um limite daquilo que Josué se propôs a dominar naquele momento. Em primeiro lugar, tem uma questão aqui que a gente vai precisar analisar com mais calma em passagens posteriores, em passagens que vêm depois aí, que é a questão dos filisteus. Nós vemos aqui na leitura dessa passagem que eles foram até Gaza. Gaza já é território dos filisteus. Ora, os filisteus era o povo que ocupava aquela faixa do mar Mediterrâneo, ou seja, o território oeste. Já estamos no litoral ali. Então veja que eles foram longe, porque eles saíram da chamada cadeia central ali de montanhas, né, onde você tem Jerusalém, você tem Hebrom, que é a cidade mais alta de todo o território ali. E depois eles descem para aqueles vales e avançam, inclusive descem para o Neguebe, onde é considerado ali uma área de deserto, já indo para Cades Barnea, já nas proximidades ali no caminho para o Egito, caminho ali que vai na direção do Mar Vermelho, e depois eles vão até o limite de Gaza. Mas você, continuando a ler o livro de Josué, depois Juízes, você percebe que os filisteus estão ali o tempo todo, inclusive se torna uma ameaça constante até os dias de Davi, né? Ora, quem foi que Davi enfrentou senão o filisteu Golias, quando ele era um jovenzinho ainda? Mas isso só para você entender como eles permaneceram organizados ali em algumas cidades-estado. Gaza é uma dessas cidades, inclusive. Então a menção de Gaza aqui não é que eles ocuparam Gaza, mas eles foram até Gaza. Então é controverso a gente pensar numa dominação de Gaza e muito menos de todo o território que os filisteus ocupavam ali na faixa do litoral, que foi um lugar de resistência. E a gente não tem assim, agora de momento, toda uma avaliação de José não ter entrado ali, mas certamente tem a ver um pouco com as questões que ele mesmo colocou ali como meta dessa campanha, uma campanha vitoriosa, uma campanha que a gente vê tudo que aconteceu ali, sabe que foi uma campanha muito bem sucedida. Mas havia limite também para essa campanha, porque você vê que chegou um dado momento que o texto nos informa, que eles retornaram para o acampamento em Gilgal, né? Gilgal ali já perto de Jericó, né? Voltaram lá para quase perto do Rio Jordão, né? Onde era o grande acampamento. Então eles retornaram depois de tudo isso. Foi o momento de parar, ou seja, hora de descansar, hora de se preparar, hora de parar um pouco. Depois vem os outros episódios e vem finalmente a campanha ao norte, que vai ter outros elementos, vai ter outras circunstâncias. Mas agora a campanha no centro do território, no sul do território, ela tá praticamente definida. Só para a gente entender, se a gente olhar no mapinha, você vê que ela vai do Negev, ou seja, essa área desértica, até Gaza, e vai de Hebron até Gibeon, né? Ou seja, você pega uma espécie de um quadrilátero que pega toda essa região centro-sul, indo um pouquinho para o oeste ali desse território estreitinho, né? Que é o território de Israel. Só uma observação, né? Cidades ali, como Cades Barnea, que é onde Miriam morreu, e onde, onde teve toda aquela questão dos espiões, né? Que retornaram na época em que Josué era um desses espiões, né? E teve todo aquele problema, como a gente sabe, do relatório negativo, do relatório incrédulo, no qual o povo acabou acreditando, né, mais do que o relatório de Josué e Caleb. E uma das cidades também que esses espiões acabaram chegando foi justamente Hebron, essa cidade bem alta que foi ali, como a gente viu na leitura, foi atacada pelos israelitas nessa campanha, foi dominada, etc. Uma cidade aonde foram sepultados ninguém menos do que Abraão, Sara, Isaque e Rebeca no passado. Portanto, uma cidade que historicamente tinha uma grande importância ali para os israelitas, e eles a tomaram, destruindo ali todo mundo, como foi o padrão ali nas demais cidades. Questão aqui é que essa ação foi contida realmente, ela teve o seu momento, teve o momento de parar. Não foi uma coisa desenfreada e louca, e até meio suicida, digamos. Ela teve o seu senso de medida, eles souberam quando parar. Josué soube quando parar, soube quando era o momento de voltar para o acampamento. Ele teve elementos para isso que não são citados no texto, mas certamente chegou esse momento, chegou o momento de parar. E aqui cabe de novo uma reflexão para nós. É se nós temos esse senso de parar, senso de parar, de falar muitas vezes, senso de parar, de se empenhar em determinadas coisas, até onde vão os nossos limites, limites físicos, limites de conhecimento, limites de força mental, limites emocionais. Nós temos esse senso de medida e sabemos quais são as nossas limitações. É importante a gente se exercitar nisso também. Portanto, eu penso que esse texto ele nos traz os seguintes desafios, considerando, nunca deixando de considerar, que a nossa batalha nesse mundo é uma batalha espiritual. As nossas armas não são deste mundo. A nossa arma aqui, a nossa arma principal é o Evangelho, a palavra de Deus, a espada afiada do Espírito. E não podemos perder isso de vista, perder de vista qual é o nosso papel aqui, quem nós somos. E nesse sentido, é preciso compreender as oportunidades, saber usá-las. Oportunidades nobres, como as oportunidades que o Evangelho muitas vezes nos dá, de nós o pregarmos, de nós o proclamarmos. Temos que compreender essas oportunidades e saber como usá-las e fazer esse bom uso delas. Podem ser oportunidades mais relacionadas a questões práticas da vida, coisas que muitas vezes deixamos passar. Se a gente for fazer uma recapitulação na nossa vida e pensar em quantas oportunidades boas deixamos para trás por falta de sabedoria, por precipitação, por falta de entendimento, como é importante a gente compreender oportunidades e saber usá-las. É necessário, é importante também compreender os nossos deveres, saber o que devemos fazer, saber o que Deus requer de nós, quais são as prioridades na agenda de Deus e que muitas vezes a nossa agenda precisa se adequar, precisa se moldar à agenda dele, aquilo que ele considera mais importante e aquilo que ele nos manda fazer, aquilo que ele não está dando opção de fazer. Tantos itens na vida cristã que são preciosos para Deus, como o perdão, por exemplo, e que as pessoas tratam de maneira leviana, como se aquilo fosse opcional. Então é importante saber e ter firmeza para cumprir, coragem, ter firmeza de caráter para fazer aquilo que Deus requer de nós, embora isso muitas vezes seja desagradável, seja sacrificial. Seja realmente custoso. E, por fim, é preciso compreender os nossos limites, é necessário mesmo saber sobre isso. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso não é tão importante, eu estou aqui para fazer tudo que é necessário, tudo que é importante. Ok, isso foi dito agora mesmo, porém, há limites para tudo, e precisamos entender quais são esses limites, os nossos próprios limites. Os limites das circunstâncias, os limites das situações, muitas vezes nos são impostos e não é sábio a gente forçar determinadas coisas. É importante saber quando, onde parar, retomar as ações assim que possível, redirecionar as coisas, saber descansar, saber ter o nosso tempo dividido durante o dia e assim ter uma vida mais saudável e pronta para novos desafios, pronta para inclusive poder cumprir melhor com os deveres. Enfim, nós vemos aqui essa questão de ação e compreensão numa batalha, melhor, numa campanha, né, formada por várias batalhas, uma campanha absolutamente agressiva, rápida, eficiente em todos os sentidos, mas que não cabe aqui a gente ficar, na minha opinião, perdendo tempo com a questão militar. Olha como é importante, sermos, militarmente preparados, que eu acho que não são as lições que cabem para nós, mas que então as boas lições nos ajudem a termos esses desafios. E Deus nos ajude a assimilá-las e a colocá-las em prática na nossa vida. E que Ele te abençoe e te dê uma boa semana.